Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, durante a próxima hora, já sabem, não haverá palavra cantada e vamos abrir com o último disco de um músico que nos visitará no dia 4 de dezembro. Vai tocar na Culturgest em Lisboa, será acompanhado por um colaborador frequente, o artista visual Lila Van, o mago da multimédia Christian Fanes. É dele que falamos, nasceu na Áustria, começou no rock and roll, mas o formato estilístico não lhe dava espaço para o desenho de som e para a exploração que necessitava trabalhar nas suas peças musicais. E, portanto, de algumas décadas para cá, vai inventando um certo som entre o improviso e o detalhe para o último disco, Mosaic, composto de uma forma diferente, mais estruturada, com uma rotina rigorosa, foi-se equilibrando entre a melancolia e a contemplação. A abrir, o nome que nos visitará no dia 4 de dezembro na Culturgest em Lisboa, Fanes, do disco Mosaic, Love and Framed Insects. Boa noite, bem-vindos. Começámos com Fanaz, depois o compositor, produtor e músico norueguês Kjetil Ulsebø. É um pianista treinado, com formação clássica, mas nestas andanças autorais vai circulando pelo jazz, improvisação, eletrónica e música ambiental. Último trabalho, Ontology of Silence, é o terceiro de uma trilogia iniciada em Oscillations of Memory, que tratou da memória e fragilidade. Unseen Topographies falou da percepção e espaços invisíveis, e este Ontology of Silence termina este trio de discos com uma abordagem mais minimalista e meditativa do silêncio e da introspeção. Rodou por aqui Between Breaths and Dreams e para trás um violino com muitos loops a partir dele e manipulações pela barcelense Helena Silva de Celeste, A Conversation Overhead. Seguimos com um guitarrista que improvisa e manipula a sua guitarra para folk, eletrónica e sons experimentais. Chama-se Frank Schutz, conhecido por F.S. Bloom, que se juntou mais uma vez a um nome mais conhecido, Nils Fram, pianista e explorador da música neoclássica e eletrónica. Disco colaborativo F.S. Bloom e Nils Fram, último handling de lá, Leuchter Zwei. Thank you. Falámos de um nome que vai estar em dezembro na Culturgest, no próximo dia 26 de novembro. Falta pouco, também no mesmo espaço, tocará Cara Liz Coverdale, nome canadiano. Tem formação clássica, mas vai explorando o órgão, sintetizadores modulares e o piano de uma forma inovadora. E para o último, Changes in Air, pintou um conjunto de peças para uma instalação artística numa sauna flutuante em Oslo. Tem alguma graça ou graça nenhuma? À volta desta ideia, sonoridades etéreas e profundamente ligadas ao ambiente e arquitetura desta tal sauna norueguesa. Carlis Coverdale para trás com Curved Traces of Held Space. Para seguirmos com um músico que é muita coisa, também poeta, e já foi assistente social, e a propósito da sua experiência inicial a trabalhar com pessoas com necessidades especiais, conheceu Sai e Lee, que tinham uma amizade também muito particular, e a esse propósito fez um disco lindíssimo, lançado há 5 anos. Falamos de Alabaster de Plume e da obra To Sai and Lee Instrumentals Volume 1. De lá vamos ouvir o muito orgânico Lucky Ones. Thank you. Sons de sopro nas últimas três propostas, Alabaster de Bloom com The Lucky Ones, depois é a estreia de Tao Ceti, é o alter ego de Lilou Chelal, DJ, produtora, compositora francesa, edita pela Deno Valley Records, um selo alemão que vai oferecendo sons mais avant-garde, exploratórios e jazzy de Guanain, The Street de Tripoli e também, e logo a seguir e para trás, Dictaphone, o projeto há muito liderado pelo belga Oliver Dorrel, Unstable, sexto de originais, La Fon, também edição Deno Valley Records. Seguimos com o primeiro disco em 6 anos de Steve Hauschild, músico das andanças eletrónicas, americano de Cleveland, conhecido por uma sólida carreira com a banda Emeralds, a solo vai se aprofundando nestas sonoridades mais eletrónicas. Última edição à Aeropsia, de La Dividua, Steve Hauschild. Thank you. Há pouco, ele é saxofonista americano, ela é finlandesa, Jonna Parsons-Johnson e Lau Now, pela primeira vez juntos para um disco que se chama Few We Remember, um álbum surgido da improvisação de ambos sobre 8 partituras escritas por Parsons-Johnson e para trás nome artístico do produtor norte-americano Benjamin Wynn Deru. The Rhythm Tapes rodar Gemini. Para o final, foi gravado na Islândia, numa antiga fábrica isolada e abandonada. Pertence a Catherine Moore, que passou há dias pela Galeria Zé dos Bois em Lisboa, um disco à volta dos sons dark folk e minimalistas, ao jeito de Grouper. Chama-se Waiting Room. De lá, um tema instrumental a terminar este Em Transe Cornered. Catherine Moore. Já sabem, o Em Transe existe em formato digital. Sigam-no nas diferentes plataformas, também em radiotranse.blogspot.com. Subscrevam o Apple Podcasts e ouçam-nos as vezes que quiserem. Boa noite, até breve.